música e literatura é magia. Então quando eu escrevo e gravo, eu manipulo essa energia. Mago lírico, sacerdote lírico. Dois caminhos diante de mim, alvorada ou pólvora, musa, música ou fim. Na lua cheia de ilusão, caminhava vazio. Oxente, Recife é quente, mas sigo tão frio. Tanto brilho que me cansei, né? Quase desisti. Só que sem fazer o que faço, não me sinto existir viva. Porque o mundo é feito pra que o forte vive. Um detalhe é muito pra quem viu a morte viva. Aqui no bairro atiramos nos próprios espelhos. Vi o pastor de Hilux, minha mãe de joelhos. Até que minhas vísceras se transformaram em liras. Conheci mulheres lindas, vestidas de mentiras. E vários recalcados falam pelas costas. Visão de olhos, chave mestra arrombou portas. Triste como a morte de Chico sai se sabota. É ver que tem muita gente viva, mas com a mente morta. Eu sou um mago lírico, além de carne, roupa e ossos. Minha música tem espírito. Minha música invoca os espíritos. Já te falei, eu sou um mago lírico. Eu sou um mago lírico. Se música é magia, sou um sacerdote lírico. Minha música invoca os espíritos. Já te falei, eu sou um mago lírico. Quase perdi o ideal de família, mas o pulso ainda pulsa, tem os lobos na matilha. Possibilidade enorme de tragédia ao fim da trilha. Pior viver de joelho, chave mestra não se humilha. Não é ser boçal, é saber pelo que respira. Rappers falam muito em união, mas é tudo mentira. Se inveja fosse água, essa merda seria uma ilha. A rua é muito sombria, cuidado com a sua filha. Numa sexta noite me vi algemado por carniças, sem direito a falar nada, sem banheiro, só maluco. Deixou minha mente mal, torturar nem sempre é física. Me chamou de lixo, mas não acreditei em firme desenhando planos, tipo Joy Bonano. Sonhando tão alto, que já nem me sinto humano. Aprendi com a terra, a tá me movimentando. Às vezes é tão confuso esse caminho que tô trilhando. Eu sou um mago lírico, além de carne, roupa e ossos. Minha música tem espírito. Minha música invoca os espíritos. Já te falei, eu sou um mago lírico. Eu sou um mago lírico. Se música é magia, sou um sacerdote lírico. Minha música invoca os espíritos. Já te falei, eu sou um mago lírico.